É o jogo rapá, o jogo rapá, o jogo rapá, é o jogo rapá. Tem que ter swing na cintura maluca, tem que ter swing na cintura maluca. É o jogo rapá, o jogo rapá, o jogo rapá, é o jogo rapá. Tem que ter swing na cintura maluca, tem que ter swing na cintura maluca. A casa está aberta, vou te trancar, eu tenho a chave mestra pra me libertar. Brasil, Babilão, só pra te se suar. O jogo é o jogo em todo lugar. Subindo a ladeira vão querer te puxar, descendo a ladeira vão querer te empurrar. Se você ajoelha vão querer te pisar, cuida da feiticeira vai querer te curar. Eu vivo só do meu trabalho, e sei que você também quer viver do seu trabalho. Mas sempre um malandro quer tomar um atalho, então não vai ser eu que vou sobrar de otário. É o jogo rapá, o jogo rapá, o jogo rapá, é o jogo rapá. Tem que ter swing na cintura maluca, tem que ter swing na cintura maluca. É o jogo rapá, o jogo rapá, o jogo rapá, é o jogo rapá. Tem que ter swing na cintura maluca, tem que ter swing na cintura maluca. Não sei quando foi, quem foi que deu start. O jogo começou e não termina em empate. Seria o cão que morde, o que ladra ou o que late. Se for pra repartir, quem vai ficar com a melhor parte? Questão de divisão, muita atenção. Depende de que lado que você tá do balcão. Ou pensa que é irmão, quem tá de bermudão? Maluco te enforca com a corda do calção. É o jogo rapá, o jogo rapá, o jogo rapá, é o jogo rapá. Tem que ter swing na cintura maluca, tem que ter swing na cintura maluca. É o jogo rapá, o jogo rapá, o jogo rapá, é o jogo rapá. Tem que ter swing na cintura maluca, tem que ter swing na cintura maluca. É tudo trapaceiro, trambiqueiro e charlatão, que conta com os parceiros, companheiros, sangue bom. É tudo em família, gente de família. Você diz que o 9-0 e denuncia a quadrilha. Descobre que o primo do sujeito é enteado do padrinho do filho da mulher do delegado. Você não entendeu? Te dou o resultado. De bem intencionado, o inferno tá lotado. Deixa ele jogar o jogo, ele gosta do jogo. Quando ele cansar do jogo, a gente vira o jogo. Deixa ele jogar o jogo, ele gosta do jogo. Se ele blefar no jogo, a gente vira o jogo. É o jogo rapá, o jogo rapá, o jogo rapá, é o jogo rapá. Tem que ter swing na cintura maluca, tem que ter swing na cintura maluca. É o jogo rapá, o jogo rapá, o jogo rapá.